Boa noite, público amável. Rubens Mota no palco do Xodó. E eu vou cantar para os senhores. E aliás, eu presto homenagem desde logo para o meu amigo casal 20 comigo nesse show. Aquele abraço, casal. Garçom, aqui nesta mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Quero ver vocês cantando comigo. Garçom, meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor. De novo, galera! Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Manda uma carta pra mim avisar. Deixa um pedaço do meu coração. Aumenta o retorno do palco, Sandro. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, eu vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Eu canto esta música para minha amiga Irani, para o Heriberto, para a Márcia e para minha adorada e querida doutora Joana Roqueiro. É isso aí, é o show do cantor Rubens Mota ao vivo. Não, não me digais jamais, tentes voltar atrás. Lhe peço humildemente. Não, quero ver vocês agora. Não diga até o fim. Eu respeito você pra mim. E eu vou lhe amar pra sempre. Que te roubou de mim. Agora é minha terra. Oh, Santarém, eu já te fiz as más do Rio Tamajós. Eu não posso, mas eu não gosto que até essa música que eu choro. Alô, Marcos Gabriel, alô, Deus, aquele abraço. Vou chorar. Vi quando a noite desceu, poeta escreveu. Cante comigo, cante comigo. A tua história de amor. Obrigado, obrigado. Tia, a grandeza do mar. Essa é tão bonita que eu não posso. Cante, cante comigo. Me ajuda. Obrigado, obrigado. Mais linda canção nascida de um coração. E hoje eu sou poeta e cantor. Nada mais me ensinou e um poema do amor. E você vai embora, porque já estás cansada de viver comigo. Miltinho Rodrigues, não sei qual é o motivo deste teu desprezo. Se até hoje só lhe dei amor e foi seu amigo. Cantem comigo agora, galera. Pra você me tirar a chance. Com vocês, meu Deus, o que é que eu faço tão sozinho agora? Obrigado, obrigado. É verdade, quem a gente gosta logo vai embora. Beija-me. Quero ver vocês, essa é, vai ser bonito. Obrigado. te quer, eu te quero beijar-te outra vez. Esta saudade que de ti me alucina. Quero ver todos comigo agora. Um abraço para meu amigo Cláudio, Dona Helena. Um abraço, Dona Isabel. Alô, Luiz. Alô, Beta. Obrigado. Agora eu vou cantar. Ao ler no livro desta solidão, minha amargura, quero que voltes como volta a primavera, e dos teus olhos tragas os encantos que são meus. Quando voltares, não digas nada e vai entrando, esperando estarão também todos os beijos meus. Mas não demores muito, não demores nada, venha lixeirinha, sejas camarada. Mas não demores muito, não demores nada, venha lixeirinha, sejas camarada. Hoje que a noite está calma, fica de minha alma esperando por ti. Apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Todos comigo agora! De coração, esse público maravilhoso. Comigo, aquele abração do Rubens Mota. Pertence a ti. Hoje eu quero a paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Maria Helena, és tu a minha inspiração. Alô, Dona Helena. Maria Helena, vem ouvir meu coração. Caíca, aquele abraço. Nas minhas melodias eu ouço a sua voz, e a mesma lua cheia a esperar por nós. Maria Helena, lembras do tempo que passou? Maria Helena, o nosso amor não se acabou. Das flores que eu guardei, uma moçou. Oh, oh, oh, oh. Maria Helena, és a verbena que ficou. Resignadamente, Andréa Nais, sofre como eu sofri por ti também. Cantem comigo essa guria. Sofre minha dor. Obrigado, obrigado de coração. Rubens Mota, de coração. Amas se um dia querer bem. Retiro de nós esta dor, esquecido da própria vida. É com vocês agora, Rubens Mota ao vivo. As rosas e as orquídeas e as violetas que eu dava a ti, distraída no ambiente luxuoso em que sempre vivia. Tu deixastes que eu puxasse as minhas flores, meu buquê de fantasias. E agora que adoras a quem te magoas, perdoas pelo bem que eu te que fiz e perdoas e serás feliz. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Todos comigo! Um maluco total, uma loucura real. Bonito, o show tá acabando. Controlando a minha maluquez, misturada com a minha lucidez, eu vou ficar com certeza. Maluco, beleza, eu vou ficar com certeza. Maluco, beleza, eu vou ficar com certeza. Maluco, beleza.